78 ali, velho, vai se chamar pelo em 118, espalho 95. Eu não sei, obrigado, bom dia. Bom dia. Peraí, Salvador, bom dia, Gola 776, 3 milhas e meia por um dia certo. Gola 776, existe no 018, aguarde, você livre. Eu não estou mais livre, 776. Você ligou 221, decolado 171, contra o Salvador, 120, decimal 8. 1208, chama na 2221. Parceiro 2221, cumprindo a mão, a transição VATAP. Bom dia, parceiro 2221, contato radar, é da MOMO, sobre a antena nível 160, sem restrições de altitude. Sobe mantém 160, sem restrições, parceiro 2221. Já fechou a tua exame, colagem, fechando 0, vento no 30 graus e no 0 nós. Beleza, colagem, número 3 na aproximação, reduza para 220 mas. Reduzimos para 220, viu, se está certo. Autorizado, pistão na 0, 6221. 471, da presente, direto ao Almoço. É o 432221, será possível coordenação por uma direta de Barreiras? Direto ao Almoço, lá, 371. 432221, aguarde Barreiras. Uma milha para passagem do externo, do VLS, chama de torre 118, decimal 95. 3895, bom dia. Bom dia. Rio 5963, na escuta da torre? Na escuta da torre, tem passado checado e estabilizado Rio 5963. Estabilizado por pressão 0, vento 90 graus, 129, Rio 5973. 5973 autorizado por você. Chama agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1238 Recife, o 317, boa. Bom dia. 973, eu sou o 29, sou a SEG Alfa. Kilo 73, posição 06, provável, fica dentro do sinalizador. Passarelo 2221, repita se disponível, o 180. Inicialmente sobre Martins 160, passarelo 221, chame agora o centro Recife, na frequência 128.8, alterna 135.3. 128.353, passarelo 2221, grato, pode ser gente. Amazonas 125. Poderia voar direto em Serra? Inicialmente eu estou de TAP, tem uns traços sobre ter saída no setor. Bem, mas também TAP também, eu não vejo. Eu vi que você poderia confirmar o TAP que se encontra. O nível 065? Adicionando a bem-vinda para o TAP, nível 065, você conforme a rota plano de voo. Curva direita, faz a colagem pista no 7, na corredor axé, mantendo restrição de mil pés sobre o mesmo. Transpondo 5465, controle Salvador, 190, decimal 8. Tango Romeu Total, proveniência correta, estacionamento, ponto Houston, ponto Taxi. 1-2-5, pode conseguir descer da direita para 2-1-0? Pela sessão de atitude Taxi, o 9-1-2-5, desce para 2-2-P, Houston 0-1-8, Luz Elétrica, pode localizador, pistão 0. Essa 2-1-0-1-8, vai matar a linha da estabilidade, 9-1-2-5, obrigado. 353, Código Fimo Leve, seu estado? Proporção 40. Dado Galeão, você confirma o plano de voo, nível 340. Saída, Sambo 1, Leda, transição Doclo, curva direita, pós decolagem, pista 0. Transponder 5472, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 340, depreso do 44, decolagem, Sambo 1, transição Leda. Zero curva direita, zona 5472, controle 1208, zona 3153. 472, chama o ponto de tiver funcionamento, zona 3153. Semana, zona 3153, portão 10. Pelo avião 25, complete final e ele vai se lixo na torre 18 decimal 95. Estava só ligado. Seu Salvador, bom dia. Está na avião 95, passadora. Está na avião 95, magista na 018, 30 pulso, pista na 0, vento na 30 graus, 129. Eu já estou no lugar, está na zona 25. Salvador, bom dia, 526, posição 9, suspeita também. 526, autorizado, chama para fácil. Cuidado, chama o taxi, 526. Romeo PLB 103, 1350, Delio. Polo 5126, tô ligado, caso 71, Índia, reporta pronto, 010, ajuste no 018. 018, 71, Índia, pronto, reportará, mas o conversa. Jean 25, solo 49, libera direita, prossegue alfa, repartindo Juliette. Vamos lá, vamos para a Juliette, para nós, Jean 25. Informo que ele aguarda a posição no zero se liberada. 29, vamos deixar lá, dado. Eu vou vir hotel, acionamento a critério, reporte, pronto, tá? Seu hotel, reporte na Tetsu Yoshka. Fica atento ao movimento no pátio 4. Salvador, tá? 3153, fica estacionamento na posição 10. Aluno 5126, decolando 253, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 1208, bom dia. 153153, tem condições de coordenar o pushback um pouco mais na retaguarda para liberar o gate para navegar? É mais força. Então 3153, coordenando com a equipe de solo, pushback mais na retaguarda, está autorizado, pode ter outro táxi. Vai dar uma falta, vai ser entrada, posição 0-3-3-3-3-3-3. Gente, vai ter uma recuperação. Pero no. 972, contato com o radar, Deus fazer chegar a bombé de Uno para o nível de voo 050. Cautela, Juliette, é o portão 10. A aeronave da companhia está finalizando o pushback, vai puxar uma retaguarda para possibilitar o ingresso da aeronave no 10. É, está vendo a aeronave da companhia, ingressando Juliette, baixo, 10, final 10, obrigado. Então, irmão, chegou 10, 93, final 10. 10, 93, bom dia. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 139. O ajuste é 1-0-8. Teste pouso autorizado, 90, com 28, 1-0-9-3. Doutor Hotel, autorizado de ingresso, pelo 7, reporte aliado pronto, cabeceira no 7. Então, meu Deus, ela está o sede. Capatão, meu Deus, ela está o sede. Fica atento à possível estreia de turbulência do Boeing da Gol. Acaba de pousar na pista 10. Estou autorizado a decolar a pista 17, vento 140 graus, 119. Lima Papaquilo, reporte na Papá. Para o Taxi da 3153, 150 Zarabore, 330 Campinas. 72 Paris e TAP, desça via para 2000, Querenal 08, reporte localizador. Paris e TAP, via 2000, com 2018, está reportando estabilizado na LF Zona 0. Segura a direita, segue via Alfa, reporte antes da TC Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, no 09. Vitor Hotel, decolado 58. Aciona o transponder 5465. Chama o controle 120.8. Santa, acionado 5465, controle 208. Vem, Vitor Hotel. Aqui o autorizado ingresso 1.75, reporte na Oscar. para passar no meu Vitor Hotel. Vitor Hotel, Sandy Norman, transponder. Controle, Salvador, para passar no meu Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, Salvador, proceda. Decorada de 17, perfil correndo a Axé, destino Sierra, novembro, Índia, Papá. 7, Romeu Vitor Hotel, acione normal no transponder, o código 5465, mantém o corredor Axé, 1.000 pés, reporte no farol da barra. Tá passando 1.000 pés no corredor Axé, acionado 5465, para passar com o meu Vitor Hotel. Juliette, 1093. 093, Juliette, até o portão 08, autorizado. Juliette, até o portão 08, 093. Meu Vitor Hotel, controle. Controle, meu Vitor Hotel. Ainda não recebo o transponder, faço uma verificação. Está no modo áudio, transponde, acionado 5465. Como eu vi para você, agora recebendo o número de pés ao modo transponder. Está recebendo agora o meu Vitor Hotel? Afirma, recebo agora o transponder no meu Vitor Hotel. Reporte no farol da barra. Sete após farol da barra, o meu Vitor Hotel. Hotel, Prodel, pro destino, está presente? A 250, Romeu Vitor Hotel. Gente, mantém ainda 1.000 pés, direto a Serra Novembro, Índia Papá, Romeu Vitor Hotel. Gente, mantém 1.000 pés, direto a Serra Novembro, Índia Papá, Romeu Vitor Hotel. Controle, Salvador, Montreal, 3153. Mateus 3153, contato radar, sobre Mateus 340, nação Vuna. 340, nação Vuna, da 3153. Pode voar direção? Então, meu voo fica com o time. Segue a 500 pés, comprou a isque. Papai do Hotel no Golf, utilizado em Mar, decola com ProAssum, com a geração, no PIN 500 pés, achando o transponder 0154. Certo, Recife, na frequência 128, coisa 125, desculpa, 125, 125. Olha o Golf, o cotovelo foi correto, parte foi para o acionamento ecológico. Salvador, Mondeo, 625, poxa. Utiliza a sessão nível 065. Em curso, é a Índia. Autorizado, Sérgio Bravo Romeu, via IP de número 7. E eu de voo 380, saída Arbor 1, transição Erefa, Transponder 5515, na taxa do controle Salvador, 120218. 3820 Brasília aprovada, segundo o número 7, reposando 0A, Rabobo 1, LF, 5515308, na 2850, na ponte 2. 6225, contenamento correto, reposto pronto para o estacionamento, ponto 02. Valeu, obrigado. Alô, bom dia, 6211, da Oceaneta, formação Índia no portão 3. Preciso na autorização, frente 2. Na 211, autorizado em Azar, o Golfo Lima, via Brasil 44, Porto Seguro, até 9057, Mossul, Minas de Volta, 360. Saída Sango, Uno, Leda, Tóquio. Decolador no zero, primeira curva, direita. Transponda é 5520, pretende no controle do Salvador, 120, 208. Nível 360 autorizado, decolador no zero, curva direita, saída Sango, Uno, Leda, Tóquio. Capítulo 44, Thiago Romeu, Tóquio, novembro 857. Transponder 5520, controle 108. Chega minha 211, o treinamento foi correto, a resposta para o puxo para o treinamento. Maravilha. Azul 4201, fim de curso, autorizado de radar aqui no Papá, via Brasil 10, por base, Brasil 16, ponto 1, pode seguir conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, saída São 1, Leda Mótiva, decolador 10, primeira curva direita, transponda 5516, frequência do controle Salvador, 120, 18. 9092. 9972, livre leste, chame torre 118, decimal 95. 4201, o contenimento foi correto, reporte pronto para o puxo de acionamento, parte 3. 11, desce para 4 mil pés, ajuste o altímetro 018. Federal 9972, bom dia, ajuste no 08. Ajustado por autoridade pista no 0, vento 140 graus, 119. 30 pouso, 9092. 3153, chega sempre Recife na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Recife 125, 1, alterna 123.8, décima 3, vamos ver. Então, meu Golf, vento 1, 4 graus, 1, 0, 9, a corte opera de solo com rumo sul. Autorizado o cruzamento, porte eixo 102 livre. Autorizado o cruzamento, você portará eixo 10 livre. Corre. Azul 4201, confirme posição 0141. Azul 4201, no pátio 1, posição 01, está autorizado para o selecionamento, a reporte pronto para o táxi. Vou ver o papai, o meu, até o meu. Ok, reporte para ingresso no pátio principal. Reportado para ingresso no pátio principal, pronto aqui no Vendor. Do litoral até o trabalho de Guatemi, até o Golfo, nas suas costas. Uno 963, galeão, vamos ao recurso Índia, autorizado, Serra Bravo Golfo Lima, via Hotel Zulu 44, o seguro foi November 857, Monsul, nível de voo 360, saída São Uno, Leda, Doquio. Decolador 1-0, primeira curva direita, transponda 5526, frequência do controle Salvador, 1-2-0-2-8. 3-0, autorizado, decolador 10, curva direita, Salvo 1, Leda Dóculo, Prigolo 44, Serra Golfo Mundial, pelo número 857, Bolso. 5526, transponda 08, controle, 1963, 1963. 1963, o controlamento foi correto, reporte o tempo para o prospecção, né? Tá. E o 5973 Indy Russo, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox Trot, via Rotérculo 17, nível de voo 330, saída Uca, Jamo, Aracaju, decola 1-0, primeira curva esquerda, transponda 5525, frequência do controle Salvador, 1-2-0-2-8.